Controle Salvador, o Limotel Hotel vai atingir nível 120. Limotel Hotel, mantenha nível 120. Mantenha o 120, Limotel Hotel. Confirma a intenção de pouso, Limotel Hotel, na pista 28 ou na 17? 0, solo aos 26. Libere primeira esquerda, chama o sol Salvador no 21 decimal 9. Libere esquerda, 219, azul pra terra, né? A série de 9804, entregue velocidade na descida de 2209. 2209, tá liberado, prosseguindo a descida? Você mantém o nível 130, passarei de 9804 com 220 nós. 220-30, 9804. Gol 0094, Recife autorizou direto a Buco. Direto a Buco, melhor ainda, muito obrigado. O 0094. Oxalá 6250 está reautorizado, descido para o nível 140. 140, reduzindo a 230 metros, 6250. Gol no 962, está reautorizado, descido para o nível 150. 150 na decisão, 1960. Oxalá 6200 está reautorizado para o nível 160. 160, 6200. Controle Altan 3191, passa 1200 pés. Via Altan 3191, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 100 via San Juan. Ok, 100 via San Juan. Então a restrição de manter a proa está cancelada, positivo? Afirma, está cancelada a restrição de manter a proa, Altan 3191. Ok, graças. Aguardo Lima Hotel, tá 3191, sube e mantém o nível 080 inicialmente. Ok, 080, pode levar direto São? Autorizado direto Salvo, sube e mantém o 080. 080 restrito, de volta Salvo, tá 3191. Muito bom dia, Azul, 5048, informação Romeu. Aguarde, Papatango Lima Hotel Hotel, pista para o nível 090. 090 Lima Hotel Hotel. 3191 está reautorizado direto Leda, subindo para o 080. Modo Leda 080, tá 3191. PAN 4714, controle. Azul 5048, acione identificação, via TPP1, desça para o nível 170. Ok, via TPP1, desce nível 170, identificou Azul 5048, mantendo 259 conforme solicitação do centro. Pede. Passarei do 9804, solicita prosseguir na descida. Mantenha nível 130 ainda, passarei 9804. Atingindo o 30. Controle, Altan 3714. PAN 4714, aciona identificação via TPP1, desça para o nível 180. 180, gente. Descida para o 090, chame agora final, Salvador, 119, decimal 8. Descida para 090, Controle 3191. Prossiga até 3191. Desviou à direita na proa 215, aproximadamente 50 milhas. Tá, está autorizado o desvio, suba e mantenha ainda o nível 080. Ok, está desviando então, mantenha agora o 80 até 3191. Tráfego de centro para 090. Chama agora sinal Salvador, frequência 1198. 198, passarei 9804. Controle Gono 094-220, na sua escuta. Chama 6250, estação setor para sequenciamento, mantenha a presente proa, seu limite é a radial 150 do VR de Salvador. 150 do VR de Salvador, 6250, mantendo a proa. Cruzando 60, Gono 962. 1962, deixe manter o nível 1950. 1950, Gono 962. Controle Gono 0945. Dentro de alguns segundos. Manter o 090, Lima Hotel. Passagem 9804, isso aí mantém o nível 080. 080, passagem 9804. Limotel Hotel, disse que mantém a altitude de 2000. Descendo para 2000 pés, Limotel Hotel. Pro, seu limite é radial 160 do VR de Salvador. Até a pro, limite 160 de Salvador, 962. Fechando é 6250. Chama agora final Salvador, frequência 119.8. 198, positivo. Pode continuar descido, 962? Voo no 962, mantenha o nível 150, sua operação mantendo a proa. Mantenha o nível 150 e mantenha a proa, 962. 3191 está reautorizado, subida para o nível 100. 1 a 3191. Está reautorizado, descida para o nível 100. 100, 9962. Fechando 6200, está reautorizado, descida para o nível 120. 120 para o 6200? Afirmo, fechando 6200, desça para o nível 120. 120, 6200. Salvador, boa tarde, 6337, do Chalé. Fechando 6337, ação de identificação via chegada e PIT. Deixa aí, mantém o nível 120. Identificou via chegada em pitch até o 120. Podemos voar na proa de pitch, o 6337? Já havia chegado, o seu número 7 para pouso. Frequência azul 45048, está já com 249, observa atrás da frente em redução, confirma. Afirmativo, azul 5048, o seu número 62 é para pouso. Reduza a velocidade para 220 nós, está reautorizado descida para o nível 160. 20160. 4714. 7, está 4714, reduza a velocidade para 240 nós, desça para o nível 170. 240, desça para 170. Fechando a 6200, estação do setor, mantenha a presente proa, seu limite é radial 160 do VR de Salvador. Mantendo proa, limitado pela radial 160 do Salvador, 6200. 1962, chama agora final Salvador, frequência 119.8. 1989. Estou ligando a 962, bom dia. 1962, projetor, estabiliza agora a esquerda até pro A 065, desça e mantenha o nível 100. Esquerda 065, nível 1900, agora 962. Xará 6250, desça e mantenha a altitude de 4000. 4000, 6250. 3191, tráfego superado, está livre a ascensão para o nível 340. 340-131-91. Atingindo 60, azul 5048. Azul 5048, está reautorizado e descida para o nível 130. Estação de vetor para sequenciamento, mantém a proa, seu limite radial 160 de Salvador. Ok, desce para o nível 130, mantém a proa, limite radial 160 de Salvador, azul 5048. 47-14, cruzão 80, receita 170. 104 sem S, está reautorizado agora, descida para o nível 140. 140, 3, 4, 7, 1, 4. Controle, Papatango Lima, Kilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, controle, prossiga. Mas Alagoas, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Vai lá e vem pra chegada do Pix, pelo Bravo. Chama 6200, chama agora final Salvador, frequência 119.8. 198-6200. Correção 325, rapaz, estabilizado. Esquerda 325, rapaz, estabilizado, pra saber do 9804. Controle de Salvador, chama 6200. Lima Hotel, esquerda por 325, reporte localizador. O passarinho 9804, mantenha o perfil da chegada. Mantenha a chegada, 9804. Lima Hotel, esquerda por 325, vai reportar no lock, o Lima Hotel. Controle, do 9804, está autorizado de interceptar o CA Vitor 362. O passarinho 9804, confirma. Afirmo. Relativo, mantenha presente boa, o 9804, será vetorado para o final e LS. 7. Controle de Salvador, Xanem 200. Lima Hotel, Hotel, já estabilizou no localizador? Ah, sim, está estabilizando agora o Lima Hotel, Hotel. Gente, passaria o 9804, desse mantém a altitude de 2000. 2000, 9804, passa nesse. O Xanem 68, pois não, o Xanem 6250, curva agora à esquerda na boa 010. Esquerda 010, 6250. Oxalé 6200, controle, curva esquerda agora na proa 050, proa 050. Esquerda 050, 6200. Desce e mantém o nível 060, Oxalé 6200. Nível 060, Oxalé 6200. Proa 4714. Mantém a 140, 147-14. Manterá. Na proa 10, 010. O 6250, suficiente, proa 10, acho que foi o 6200 que perguntou, senhor. O 6200 na proa 50, 050. 050, 6200. Controle, Lima Hotel, está estabilizado no ILS Zulu da 28. Complete ILS, chame torre 1895. Torre 10895, Lima Hotel, Hotel. Passaria o 9204, reduza para velocidade de aproximação, descendo para 2000. Curve agora à esquerda até a proa 345. Nos aproximação, esquerda 345, descendo para 2000, passarei 9804. Puxa, 6250, inicia redução para 1909. 1909, 6250. 1962, reduza para 2009. 2009, 962. Puxa, 6200, reduza para 2109. Redução 2109, 6200. Passaria do 9804, esquerda por 330, reporte localizador estabilizado, passaria do 9804. Esquerda 330, resposta na estabilizada, passarete 9804. Xanem 6250, desce e mantém a altitude de 3000. 3000, 6250. Bono 962, Bono 962, curva esquerda até por 035. Esquerda 035, 962. Estimativo, desce e mantém a altitude de 4000, limite ao localizador. 4000, limite ao local, 962. O Xanem 6200, o Xanem 6200, curva à esquerda. Esquerda, pois são, curva direita, a direita na pro 065. Direita 065, 0-0-0. Oxalé 6250, inicia redução para 1709, é o número 3 na aproximação. 1709, pode repetir mais se quiser. Não, no ideal 170, desse mantém 2000. 2000-1970, 6250. Descida, Lima Kilo Bravo. Tango Lima Kilo Bravo, não há tráfego conhecido no meu setor, está descida a critério, deixa para o nível 070, descida a critério. Passaria 9804. 285, passaria 9804. 350 para o localizador esquerda, proa 310, reposta estabilizando o localizador, Xanem 250. Esquerda 390, pode estabilizar no localizador 6250. Ao 19.8. Final Salvador 19.8, ponto de Azul, se quiser bater. Aguarde autorização de pouso, número 2, ajuste o chama entrou na 04. E 14 aguardando, passageiro 9804. O 5048 mantenha presente pro desse que mantenha a altitude de 5 mil. Desce para 5 mil, 5 mil para isso, mantendo a sua azul 5042. O chalé 6200, reduza para 2009. 2009, 6200. Esse mantenha nível 060. 7 pro 50, limitado pela. Confirma a radial de Salvador? Radial 100 de Salvador e desça para nível 060. 7060 limitado pela 100 de Salvador, tá? 4714. 6337 ainda mantém uma centena? Pela 6337 está reautorizado, descendo para nível 070. Mantém indicado de 2209. 2209-070-6337. 2000 autorizado, qual o nome? Oxané 6200, desça e mantém a altitude de 3000. 3000-6200. Azul 5048, desça e mantém a 4000. Azul mantém 4000, azul 5048. Esquerda. E chame o solo Salvador em 121-9. Para a esquerda, solo 121-9, ele botou o hotel. Foi para o Zão, cruzar radial 1-1-0. Esquerda 037, 030, limite radial 1-1-0, 6200. Passaredo 19804, autorizado pouso 28, vento 310 grau 079. Ele pouso na 28, passaredo 9804. 9.8. 9.8, boa. Salvador, tá 4714. Tá 4714, e se mantém a altitude de 5000, reduza para 2009, é o número 7 na aproximação. Reduzindo para 2-0-0. Para 1-9-0-9. 1-9-0-9, chanel 2-0-0. 5-0, complete final do procedimento, torre 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, outro bom dia. O Xané 6200 vai descritar o localizador, curva esquerda na proa 330, repasse estabilizado. Esquerda 330, livre LS, 6200. 6250, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro em 1-0-4. 1-0-4, 6250. Azul 5048, calma espaçamento, curva direita por 080, o próximo vetor será para interceptar o localizador. Na por 80, descendo até a altitude de 3000. Ok, 10-3000, direita por 080, para alinhar o contrato, agora nossa posição de 11 horas. Estimativa, irá seguir esse tráfego que está interceptando o localizador no momento, né, após o Azul 5048. Certo. Sam 4714, controle. Sua escuta. Rua direita para maior espaçamento, na Pro 70, 070, você vai para as comunicações, vou para o ZAN na radial 110 em balde. O Sam 4714. 4714, sem resistir pela 110, na Pro 70. O Xané 6200, desça 2000, autorizado o final do procedimento LS. Ao localizador já, aguardando o ar 6200. Azul 5048, agora sim, curva esquerda aí até a proa 040, cura 40, emite ao localizador. Esquerda 040, emite ao localizador, azul 5048. E desse mantém a altitude de 3 mil pés. 3 mil pés, 048. Azul 5048, agora para o localizador esquerda na proa 3195, proa 3195 já pode estabilizar. Porém, esse tipo de reduzir aí para 1709. Confira. Proa esquerda na proa 3195 agora, proa 3195, reduzindo agora 199, azul 5048. Reduzindo 199, esquerda proa 3195, chama estabilizado. Com 962, complete final LS, torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Sim. 5000, tá 4714 visual, contrato. Esse mantém a altitude de 4000. 4000, 4714. Meu pé de ajuste no 0 no 4. Para 4 mil, com 14. Nada previsto, autorizou o Valky. Obrigado, Prodifit, Lima, quilograma. Quilograma. Patrões, priorize agora, priorize a redução de aproximação, da redução para 1709, parece que o precede já está com 180 nós a 6 milhas para frente, azul 5048. Ok, reduzindo a presente então, azul 5048. Tá 3, quais são? Tá 4, 7, 1, 4, esquerda agora na proa 040, na proa 40, limite ao localizador. 7, proa 40, limite ao seu localizador, tá 7, 1, 4. Azul 5048, descida até 2000. Descendo para 2000, azul 5048. Solta no 2019, agilizando, por gentileza. 2019, agilizando, 6250. Vai atingir 4000, tá 4714. Esse mantém a 3000, 4714. 3000, 4714, inicia a redução para 170 nós, irá seguir o tráfego Embraer 190, que precede para pouso a 6 milhas da sua frente. Deixa eu reduzir 170. Areia 10.200. Sete final do procedimento, torre 118 decimal 95. 395.200. 049, prossiga na no rumo da FEASA, descer para o nível... Deixa para a altitude de 1.500 pés. O ajuste é 0.94. 14, data 1.500, corda Ceasa, pelo grau. 1.0.94. Aguardando 0.94, 6.200. 6.337.2000 no 0.94. Então, 4714, disse que mantém 2000, autorizado o final do procedimento LS. Descendo 2000, reportar estabilizado, tá? 4714, momento do localizador. Gente. Lima 962, sala 50, liberando primeira esquerda, chama o sol Salvador, 121, decimal 9. Esquerda 219, 200, tráfego avistado, solicitado pouso pista 28, vento 320 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 28, Xanélia 200. Estabilizado, azul 5048. Azul 5048, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, com bom domingo, azul 5048. Somente um bom pouso. 60 graus e ground speed. 7.6337. Estimação número 2 para pouso, ajuste altímetro 1.0 no 4. Ok, 1.0, 1.4, aguardando autorização para pouso, azul 5.048. Solo 52, libere primeira esquerda, deixando o Solo Salvador no 21, decimal 9. 209, 209. Salvador, Delta 4714, estabilizado. Delta 4714, número 2 na aproximação, aguarde autorização de pouso. 4714. Azul 5048, tráfego avistado, autorizado pouso pista 28, vento 310 graus, 612 nós. Livre pouso, pista 28, azul 5048. Lima Kilo Bravo, controle. Prossiga. Baixa para visual no setor para sequenciamento, Lima Kilo Bravo. Kilo Bravo, certo. Estacionamento 337, reduza para aproximação, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 6337, reduzindo. Você é meu caso, Kilo Bravo, como é que fala? Livre, Lima Kilo Bravo, descida para 1.010. Salvador, chame a 337, boa tarde. Oceano 6337, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro no 0 no 4. Pouso 0 no 4, aguarde autorização de pouso, 6337. Alô 5048, Paulo 55, liberando a esquerda, chama o Sol Salvador, no 21 decimal 9. 29, bom dia, 3 de das 9. Tan 4714, autorizado pelo pista 28, vento 350 graus, 049. 4714. No Lima Quilo Bravo, vou no rumo da CEASA e aguarde transferência de comunicações. Bravo. Bom dia, é o 3366, transferência Romeu. Tan 3366, poder acionar a identificação via TPP1, desce para o nível 120. Ao nível de voo 120, desce via TPP1, 3366. Faltando Lima, vou chamar agora a Torre Salvador, 118, decimal 95. Salvador, você está bom, obrigado. 37, reporte na DA. 337, gente. Qual táxi aí que a senhora prefere que a gente livre? Exato. Hoje não é 6337, casa remeta, prossiga aproximação em frente, aguardando transferência de comunicações. Gente, 6337. Oh, tá livrando aqui, tá agilizando. Gente. Corre, eu levo aquilo bravo. Viva aquilo bravo, prossiga aproximação do sono 7, aguarde autorização de pouso. Alvo. Livre pouso, 6337. Oxiné 6337, autorizado pouso, piso 28, vento 320 graus, 059. Livre pouso, 6337. 219. Afirmo, tá 4714. Pronto, é. Voo no 556, autorizado aliar e manter, cabeceira 28. Autorizado aliar e manter no 556. Papa Tango Lima, Quilo Bravo, continua a aproximação para pouso pista no 7, aguarde a autorização. Bravo. Oceané 6337, solo ao 59, libere primeira à esquerda na Charlie, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Na Charlie 219, 6337. Gol no 4. 455, atingiu 1220, descendo via. Sua via para 2 mil pés, Golo 455, ajuste 9014, está autorizado a final do ILS Zulu. Ciente, descendo via 2014, no 455. Salvador Control, good morning, Azul 2742. Azul 2742, Skulk Adept, clear EP to arrive, descent flight level 050, Connect 1014. Direct to EP to EP to arrival, Azul 2742. Azul 742, radio contact is 70 miles northeast. Salvador, flying heavy, onto to repeat arrival. Direct to Salvador, 70 nautical miles out to Salvador, VOA, I will inform Azul 2742. Azul 2742, left cleared side right, onto to repeat arrival. To via EPT arrival, Azul 2742. Mais terra, Lisbeth Track, pode estar livre. Clima aqui no Bravo, frequência livre estacionar. Gol na 556, decolou 04, mantém a frota 2500 pés. Chame o controle de Salvador no 20.8. 208 vai chamar, boa. Bruno 556, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leida da Presente. 360, vai voar Leida da Presente, gol 556. Autorizado o procedimento? Afirma autorizado, Golno 455, informe estabilizado. Informe estabilizado, 455. Está reautorizado a descida para o nível 050. Nível 050, 3366. Right 40 cent, altitude 2742. Altitude 2742, right clear descent to 4,681014. 4,681014, 2742. No 455, completa a final do ILS Zulu, chama a Salvador, frequência 118.95. 1895, Salvador, 1455. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, valeu a sua identificação via TPP 1, deixa para o nível 120 no ideal. TPP 1, 120 no ideal, Romeu Bravo Oscar. Salvador, é o 455, boa tarde. Bruno, 455. Autorizado pouso, pista 28, o vento 320 graus 039, ajuste altímetro 1094, boa tarde. Uma boa, autorizado 28, no 455. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, eu sou 3895, ponte parada 22, visual Guaranava na costa. 3895, após passagem do Boeing da Gol, autorizada em ar e manter, cabeceira 28. Faz a passagem do Gol, alinha e mantém a 28, está 3895. Está autorizando a final do ILS Zulu, desça para 2 mil pés, venha para o Diozão, informe estabilizado. Descendo para 2 mil pés, o TAN 3366, confirme para o Diozão. Para o Diozão. Para o Diozão, 3366, reportará estabilizado. O segundo 556, chame agora Recife, frequência 128 decimal 35 e alterna 125 decimal 1. 2835 25 1, 556, boa. Uno 455, solo 1-1, libere primeira à esquerda. Via Charlie, chama o solo Salvador, no 2-1, decimal 9. 455, tá bom. Gente, a transmissão foi intercortada. Uno 455, prossiga a Índia até o portão 04. Autorizado via Índia para o 4, no 455. Tran 3895, autorizado decolagem, pistão 28, o vento 350 graus, 039. Tran 3895, autorizado decolagem 28. Foi Salvador, Tran 3745, informa para o Cera 28, salve. Tran 3745, mantém o ponto de espera devido ao mesmo perfil de saída da aeronave decolando à frente. Ok, mantendo o ponto de espera 28, Tran 3745. Colossal. Continua de descent to 2000, I will inform when established as 2742. Tran 3366, pode voar na proa 050 para perder altitude. Tran 3366. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, para o nível 120. 120, Oscar. Ao 8. Copiado, tá 3895. Dia para Patango Bicotelo Céu, está em contato radar Patango Traveiro Coral. Vou ir na proa de Momba para a chegada de Pipiono. Chame na unidade de descida ou ajuste 1014. Chame o sino na proa de Momba para o Pipiono. Salvador, está 3895, mandando a proa até 2500. 3895, contato radar de colagem. Suba e mantenha o nível 1-0-0, voe leda da presença. 3895 para a subida no 1-0-0, voa esquerda leda. Tchau, hotel, isso inicialmente para o nível 080. Tchau, 080, tchau. Tchau, 3366, está estabilizado. 3366, completa final do ILS Zulu, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, tá 3366. Salvador, Tran 3366. Tran 3366. Avistado, autorizado pouso, pista 28. Vento 330 graus 059. Livre pouso, pista 28, Tran 3. 3366. We're clear for plane approach Azul 4742. Roger 2742. Azul 3895, vou ir direto no rumo de Motiva. Azul 3895, Motiva. Em mais 40 segundos, assim que o Airbus da companhia pousar, estou analisando. Ok, obrigado. Trolley Romeu para Vasco. Romeu, Romeu Bravo Oscar, desce B até 3000, ajuste 1-0-1-4. B até 3000, 1-0-1-4, Romeu Bravo Oscar. B95, suba e mantenha nível 340 sem restrição. 3295, Fabião, 340. Coisa da companhia, passa a sua frente. Negócio antes, afirmo, na 3745. A linha mantém, prepare-se para decolagem imediata, então assim que o Airbus da companhia passar a sua frente. Ok, da linha de mantém na pista 28, observando o Airbus pousar, na 3745. Tower Azul 2742, good afternoon. Azul 2742, continue your approach, wait landing clearance. Continue approach, Azul 2742. TAN 3366, no solo Azul 16, liberou a esquerda, mantém, chame o solo 121 nesse momento. Não, obrigado. TAM 3745, autorizado decolar, 320 graus, 039. Iniciando 3745. Azul 2742, clear to land, runway 28, wind 330 degrees, 03 knots. Roger, clear to land, please. Send again the wind, surface wind. The wind is 330 degrees, 03 knots. TAN 3745, decolou aos 20, chama o controle Salvador no 20.8. 20.8.3745. TAM 3745, contato, sub e mantém nível 360. TAM 3745. Positivo. 3745. Podia levar a ação, vou direto? Vou direto no rumo de Leda. Opa, muito obrigado. Direto Leda, TAM 3745. Pelotel atingindo e batendo 080. Fala para seguir na descida se possível. Isso manda até 3000, Vitor Pelotel. 3014, Vitor Pelotel. Alito? Ferraz. Um abraço, Ferraz. Abraço, Antônio, tudo bom? Abraço, amigo. Are you to set 42 on the ground at 23, left, 121 decimal now. Turning left, locating contact now 129. Contact 121 decimal now before taxiway off, okay? Complexo final do procedimento, chame torre 118 1095, bom pouso, amigo. Tá, Santos, tudo bom você? Gol 9128 na chuta. Golista 3804. 3804, sendo modo idêntico, dessa via chegada Pepite até o nível 120, aguarde o procedimento LS Zulu para a cabeceira 28, ajuste 9014, são 3804. Especificou 120, 28, 3804. Para 3895, chame Recife, vá na frequência, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, então 3895. Então 3895 copiado. Não, viu, Deus. Viu, sai da tela.